9189, vista para 2010, ajuste 909, autorizado LFP, reporte estabilizado. Desce para 2000, 9099, reporte estabilizado, voo 9189. É 9096, isso aqui é 130, mais 5 milhas para ultrapassar o carro. Agora 130 da FM, por enquanto de novo o carro, ok? Entendi. Deixa eu contar o nosso cruzador, se Paulo 08, já na papai, se o sinal fica essa lei de boa. Mas eu tenho uma mesma plan chegada, é o número 4 na aproximação. Isso mantém o 060. 060. Fingindo 130, agora saia 9096. Saia 9096, essa tem 90. Qual é a preparação para prosseguir na descida? Aguardando o jogo para a saída. Onde é o controle? Deixa nos corretores visuais, você está fora dos corretores. Aqui está o Índia 42. Eu sou 9090. Prossiga. Faz o jogo tráfico por 9 horas agora. Autoriza a prosseguir na descida? Na 9096, afirmativo, o tráfego agora está sendo ultrapassado pelo sistema, desça e mantenha o 050. Ok, deixa direto ali o 050. Passagem Juliette, eu tenho a nova alteração para o sequenciamento, curva à esquerda na Pro 05, limite radial 270 de salvador. Chega. 06, vista para 4.100, ajuste a 9019. 4.100, Serra Lima, curva à direita na 060, seu limite é o localizador, descida ao 050. Meu Bravo Oscar, sua identificação, desse dia, chegada do momento de ano, desse mantenha o 060, pelo 32509. Fazer 5 passagens, desse dia, chegada da BOF, para o nível de voo 070. Eu tenho o meu curso à esquerda, cujo na direita, na 030, seu limite permanece. Cronomia, prossiga para 2010, autorizado e eleita feia, poste estabilizado. Para 2010, 1099, cronomia estabilizado, 9096. Eu tenho a minha completa de direita na 040. Bravo Oscar, última tela 060. Turma 645, eu dizia para 2509. Senha Lima, dizia para 4.10, o ajuste é 019. O time Senha Lima na Pro 060 está autorizado em intercepção, o localizador pode estabilizar. Leite até o momento, isso vai ter a 4.10, ajuste é 019. Por 989 TV, na frequência 9895. 895, graças. Eu, Bravo Oscar, isso mateu 050. 45, isso mateu 060, iniciando a sua para 3309, vai ser o número 62 para a sua. Senha Lima, complete à direita na 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporta estabilizado. 600060, grau 029, autorizado com última zero. Ele se pôs na 090, o 9199. 3006, ajuste na 019. 3006, 019, Senha Lima. Corrido movendo, mantendo com os pés visuais, vou direto para o catório, reporte para descida. A passagem da tia terra meu e a direita na 060, nessa porta autorizada em interceptar. Confirma a velocidade que está mantendo? Eu tenho condições de manter 180. Mantenha a sua velocidade. O trânsito é 645, solicita a liberação das O problema do CT 2506, autorizado e LFT, pode estabilizar. Gente, 2506, autorizado e LFT, estou aí, reportar a estabilidade do CT. Leite, até o meu disco para 3006, use a direita, a 070, pode estabilizar. A volta reduza para 3309, é o número 5 na aproximação. Vamos modificar as regras já, pois o marcador externo, o detectar o elétrico. Gente. Tá na 096, chame 2, Salvador, frequência 1895. Escuta o índio, você parou na 96? Por favor. Solo às 2:30, direita e direita, chame São Salvador, 1:29. Livre direita, solo 2:09, do 9:09. Estado 2000, da posição Duna, sua navegação foi Duna. Tem a precisa para 2000 pés, após estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, fechado. Fechando na 090, tráfego avistado, vento 070 graus, com 029, autorizado pouso no zero. 319, autorizado pouso, carteira na zero, o está na 096. 096, após o pouso, confirma a condição da pista, até o último momento estava molhada. Afirmativo, informará. Foi 1-1-8-9-5-5-0. Pela 6-5-5, qual na velocidade que está mantendo? 230. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, restauração para o seu fechamento, corre à esquerda, na proa 010, seu limite radial 270, Salvador. Extensão de pousão 9-0-3-0. Sete pousos 9-0, continua a aproximação, número 2, aguardando, pista livre, papá Romeu, que você é ali, né? Lima. Alô, Índia Azul e Paris, ingresso nos corredores de Israel. Já chegou a mamãe, vamos fazer até o marcador de terra. Então, 143, boa tarde, disse, né, tem o 100, via chegada da ponte. E uma demora pode ser vestida. Isso para uma mecânica, faz ajuste 10019. Eu gravo Oscar, velocidade 2109. Já virar no meu gravo Oscar. Deixa eu pegar uma matriz do meu pé. Qual a velocidade para a matriz? Direita, chame-se ao Salvador, 1-2-1, decimal 9. 6-9 agora à direita, para a pista molhada ainda, tá? Gente, muito legal a informação, tá? Nós vendo no meio, chame agora o Sol, 1-2-1, no decimal 9, boa. 6-9, está ligando a direita, tem mais gente, tá boa. Está pro 235, limite radial 290 de Salvador. Só confirmando a direita, a 235, ele está 290 de Salvador, reduzindo aqui. Corrigindo a direita. Sim, então solicita cancelamento do plano de instrumento e base pela direita 1-7-3-0. Gente, o instrumento passado aos 3-0, cruzado curva à esquerda, base da 1-7 pela direita, reparte final 1-7 da Palmeira, o quilo, serve, é 5-5. Gente, curva à esquerda, base pela direita. Corta pela direita do 1-7-3-0. Certo, para dois. Negativo. Aqui também do reporte do Alto Campo. Deixa agora seu preço para dois. Canal 6143, seu preço para 2509, deixa até o 080. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Aponta Ciaza, chame turma na frequência 9295. Alfa, falou. 945 para o Lucas Azul, cruzei a esquerda na Pro 140, reposto estabilizado. 40 esquerda, reposto estabilizado, agora 645. Também bravo alto, curve a direita na 090, guardando uma Pro para o Lucas Azul, indo para 3.010. 3090, deve ser 3.000, bom trabalho. A direita, a direita na Pro 115, é pode estabilizar. 2017. Também 6143, esse mantém 060. Destino, pode 4 ou 5. Agora mata, o zero estava meio com esse cancelamento 2017. Temos um tráfico já se aproximando da Enrimar, tá a uma milha da Enrimar. Sem problema, tá cruzado, cancela, curva esquerda e é pro canal número 2. Quem te fala para Juliette Hotel Romeu? Vai curvar esquerda, vai base curta pela direita, dá uma 7, reporte final, se possível, agiliza. Tá agilizando, esse é o número 1? O Mectango Índia, agora sim a frequência se encontra com o fatiado Clarisa 3. Vai iniciar a espera, apenas uma espera turista na 17 e agora é para prosseguir. Contato está vivo, a última sopa nova iniciada presente em 3 agora com o senhor. Achei o Mectango Índia, aguarde para a gente receptar 17. Aguarde. Bom, na 645 chame tudo na frequência 18, última 95. Tá, tá, foi Juliette, o teu Romeu, avistado. Lento o carro, motorizado pouso no 7, pista, uma olhada. Prato, Romeu. Quando não sai, já autorizando o backtrack até a bata, né, Romeu? Romeu. Carro no 645, boa tarde, vai passar dona visual. Deixa o número 645, continue a aproximação, ainda na autorização de pouso, forma um tráfego à sua esquerda, tá mantendo mil pés em espera, não interfere. Continue a aproximação, aguardando o número 645. Deixa o botão Eco Tango Índia, tem condições de manter a presente velocidade até o pouso? Afirmativo. Gente, a palavra Juliette, eu tenho o Romeu, solo 35, vai livrar à esquerda. À esquerda, vai livrar na Quebec e aguardar para reingressar no 7. Número 645, forma o tráfego na sua esquerda, agora prosseguindo para a final no 7. É, o tipo Papa Alfa 34, aguarde a autorização de pouso, gol 1645 e na medida do possível reduzir a velocidade de uma aproximação. Papa Tango Eco Tango Índia, já avistado, vento, calmo, autorizado o pouso, pista no 7, uma olhada. Eu vou ver se o médico está de pista mantendo. Chamei 6143, restauração para o deslocamento, curve à direita, na Pro 240, perímetro reserva 290 de Salvador. Pro 240, agora 645. Papa Tango, Eco Tango Índia, solo 37. Após o 30 MAC, será que eu peço confirmando a parte 4? Gente, direção ali, autorizado o táxi, se até bata, reporta o táxi Romeu, ligando. Alô, dois Papa Romeu, Romeu, gravado. Papa Romeu, Romeu, gravou, se continua a aproximação, confirme intenções. Depois para o nosso lado, parte dos pernas. Gente, vai reportar para cancelamento do voo, isso aí. Vai, encerro, meu gravado. Foi o cancelamento, subiu um abalo pela direita da Alma 7. Gente, Papa Romeu, Romeu, gravo Oscar. Já avisou o roxo é recaçado às 39, prossegue 17, base curta pela direita. Reporte final, Papa Romeu, Romeu, gravo Oscar. Parte 5, a destino final. Foi uma recepção, a curta para Alma 7, prossegue para o hangar, deve estar, pelo curso. Comentado, agora. Boa, na direção do meu. Ação do Índia, já autorizando até a Oscar. Quando livrar, reporte livrando pista. É o fator escurri a esquerda na 200, volta numa proa para o lote. Essa 200, é o Júnior 45, solo 39, liga pista direita, chame solo Salvador, 121, não deixe final 9. 219, boa. Então, o vídeo na medida do possível utiliza o taxi 97 para levar a pista, ok? Estamos na análise já prosseguindo para o 97. Em Salvador, 278 das 1, ponta de espera, estamos prontos. 2718, prezado alinhar e decolar, em cima zero, vento calmo. O ajuste no 019. Ali decola tá no zero, com o 019, de azul 2718. Gente, boa. Vai estar travado no 7, não tem trabalho. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, visual, está livre, 1-7, vento calmo, está molhado, autorizado, pouso, 1-7. Depois, 1-7, Romeu, Bravo Oscar. Aula 4-3, prossiga para 2006, ajuste 1-0-9 para o localizador, curva à esquerda na 1-6-0, reporte estabilizado. Essa 1-6-0-2000, reporte estabilizado, 1-4-3. Falando está visual com campo? Avião. Fone na frequência 1-8-5. Portugal Zero Tutu, approaching hiding point runway 10. Air Portugal Zero Tutu, you have to line up and maintain position threshold 10. We have an answer maintaining runway 10, Portugal Zero Tutu. O Eco 1 novembro, utilizar o final no 7 na medida do possível em curta, reporte visual com o campo. A divisão no novembro já está visual. 7-8, decolado 4-2, chega no controle do Salvador, 0-2-5-8, uma boa. 2-0-8, uma boa. Controle Salvador, Voa Azul 2-7-8, livra 1300. 2-7-1-8, contato radar, Silvia Via da Puca, para o meu último 350. Chave Via 350, Azul 2-7-8. Alcoa 3, chame tudo na frequência 1895, grato pela cobra. Salvador, muito boa tarde, eu tenho 6143, com localização. Eu chamei 6143, conte minha aproximação, mandando autorização de pouso. Ajuste 1099. 1099, na frequência 6143. Patango Eco Zulu November, já avistado, vento calmo, pistola 7 molhada, autorizado o pouso. Foi autorizado, November. Porto da Zero, tudo seu Windows calmo, e eu acredito que o Takeoff 1-0 e Kenny Aikman 0-1-9. Tango Eco Zulu November, salas 4 e 5, livre à direita, papá, o seu será frequência livre, boa. Portugal Zero, 2-2, Avonet 46, Squawk is 5054, 5054, call departure control 120.8, over the flight. 5054, departure 108, Avonet 5054, 5054, and call departure control 120.8. 120.8, bye-bye, obrigado, 5052. Portugal 022, you can contact Cali 2-3-3-0, Momo departure. 3-3-0, Momo departure, Portugal 022. Tempo está variável com a intensidade de 0,2 nós. Pode ser no zero. Pode ser no zero. Chama 43, solo aos 49 já, leva para a direita, chama o Salvador 121, decimal 9. Direita, solo 219, 61, 43. Manda que. Passe próximo ao poste punitivo na parte superior da aeronave, passe, depois agora um pouquinho, a gente vai dar para ver se está bem conseguido um outro passe. Gente, muito obrigado pela informação, Xanemano 43, a entrada será acionada, muito obrigado. Então parece que foi um pássaro próximo à cabeceira e mais um durante a rolagem do pouso aí, próximo a taxiway Eco, seria, ou Fox? Bem próximo à Fox, quase gente, muito obrigado. O Xanemano 201 vai manter a posição na cabeceira? E vai aguardar, pois a aeronave da companhia reportou duas colisões aqui. Vai ser necessária uma instrução no 022. Ah, tá, vamos escuta. Confirma se viu algum passo aí dentro do cockpit, não é possível enxergar? E aí inicia a iluminação, só para dar uma vistoria, porque possivelmente ela não vai ter como vistoriar a cabeceira, pois já está na cabeceira, ok? Se o senhor puder auxiliar a gente aí na visualização da cabeceira, eu agradeço. Não, a cabeceira não tem nada com visual não. Posso, gente? Any chance to proceed now that I kill you? 25. Heavy, mate. 245, mas tem um ponto de espera até o momento que se praticar, vai aguardar apenas aí a vistoria da pista e a posterior decolagem do avião. Ok, manter a posição. A gente vai manter a posição então, as zonas 245. Flying Mossoró. Flying Mossoró, obrigado por dar o giro do tutu. One nine six two one zero, low able to load the die on the runway. Two three zero two two contact 86 frequency 126 decimal 85 and 125 decimal 45. 126.85 or 125.45. What I just tell you to do. Lisboa, 96, stand by. Expect to make you hold this tuna position, maintain 3,000 feet from H109. Will you confirm and maintain hold over here from position? Tuna. Okay, hold over tuna position, maintain 3,000 feet from H109. Tuna 446, boa noite, destino Tuna 25050, recusa para 2509, a pista 1-0 está em praticado devido a dois pássaros mortos na pista. Zona 245, temos estimado aí de 5 minutos para o seu último agora assim, da pista, 5 minutos ou menos, devido à aeronave da Avianca, que pousou um pouco antes, ela reportou colisão com dois animais, um próximo à cabeceira do ponto de torque e outro próximo à taxi Foxtrot, por isso a revisão aí, denunciosa. Ok, graças, a zona 245. decolagem por causa que são 0,2 e 80,03. Ali mantém no 0, 9, 2, 4, 5. Jaime 201, decolou 02, comprou o elevador no 208. 208, boa noite, Jaime 201. Actually, runway 10, come establish it. Go 196, request 1 hold over at Donut to Los 80. Xanana 201, boa noite. O Xanana é 201, contato radar, sua nível 360, direto Lima. Nascente, 360, direto Lima. Direto Lima. Direto, obrigado. 19446, pista liberada aos 2102. Two, four, five. Southward departure, passing 2,500. 09245, radar contact at departure, climb to flight level 300, direct lead intersection. Direct lead intersection and climb to level 300 at 09245, thank you. 9446, se redução para aproximação, prato que o prefere na aproximação, posição de 2 horas, 1 3 milhas, rumo correção. No curso localizador, mantendo 2 mil pés, 737 da companhia, 150 mais do alto speed. Retornando o 9446. Decolagem na autosfera, tomou 2 mil. Established, ILS. 1966, roger, complete approach, contact tower 118-195. What's your number? Contact tower 118-195, thank you. 1944, para localizador, curva direita pro 090, nesta frente do centro. 090, para usar o seu receptor 1446, se puder estabilizar. 1944, deixe manter a 2 mil pés, livre elétrica, para estabilizar. 2000, livre elétrica, 1446, botaremos. final da 1-0-1-9-4-4-6. 1-9-4-4-6, esse é ótimo, complete aproximação, champanhe, 1-9-4-4-6. 1-9-4-4-6. Gol 1-8-6-9, controle Salvador. Deixa ver alguma aeronave modulando para Salvador. Negativo, não recebe nenhum, e modulando na sobrevivência. Gente, o Gol 1-8-6-9, como recebe o controle? Alto e claro, senhor. Gente. Azul 9245, chame Centro 5. Azul 9245, contact 6-6-7, frequency 125, decimal 1. Backup 123, decimal 80. 125, decimal 1. Backup 123, decimal 8. Azul 9245, thank you, good night. Excelência. Gol 9446, complete aproximação, pelo número 895, gol 9446. Gol 9446, tráfego avistado, vento 90 graus 039, autorizado por 10. Funcional 10, gol 9446. Chame São Francisco em 128, decimal 8, até 135, decimal 3. 8-8-3-5-3, o gol 1-8-6-9, boa. Toyota 3 3897, após o tráfego do vagão contra o final, ali mantém o cabeceiro no zero. Adiar, manter o 3897. 446, Salão Zona 6, ele de pista direita, chama o Salvador, no Zona Decimal 9, boa. Zona Fox, 29, boa,